Existe um sítio povoado por criaturas coloridas e druidas com segredos ancestrais. A Floresta Encantada. Todas as semanas, Ana Farinha e Tiago Castro perdem-se pela Floresta Encantada com os sons do psicadelismo e do rock progressivo. A Floresta Encantada. Domingo ao meio-dia. Quinta-feira, às 11 da noite. A Floresta Encantada, com os sons do rock psicadélico, progressivo, krautrock e muito mais. Tenho comigo a Ana Farinha. Olá, Ana. Olá, Tiago. E começamos a Floresta Encantada desta semana com uma escolha tua. Abrimos com o quê, Ana? É a parte do Muito Mais que estavas a falar. Trouxe Dorothy Ashby no sétimo álbum, o álbum Afro-Harping. Dorothy Ashby fazendo-se sempre acompanhar da sua harpa num estilo peculiar e magnético, no álbum gravado em Chicago em 1968 e editado nesse mesmo ano, trouxe o tema Soul Vibrations. E de Chicago passamos para o Michigan, de onde são originários os Grand Funk Railroad, e não me enganei-me em off muitas vezes. Dez vezes a tentar dizer este nome. Banda norte-americana, formada em 1969, originalmente um trio, Mark Farner na guitarra e voz, Don Brewer na bateria bateria e Mel Schacher no baixo. Em 1970 editaram o terceiro disco, Closer to Home, e é esse álbum que vamos agora, dos Grand Funk Railroad, escutar a primeira música, logo o tema que abre esse registro, Sin's a Good Man's Brother. Aqui um blues rock, hard rock, por parte dos Grand Funk, uma das mais essenciais bandas de hard rock dos anos 70 norte-americanas, para escutar agora na Floresta Encantada. We'll be right back. Floresta Encantada, primeiro com Grand Funk Railroad, banda norte-americana do Michigan. A viagem até ao terceiro disco deste grupo, em 1970, escutámos Sin's a Good Man's Brother. Isto foi lá atrás, porque agora acabámos de escutar uma escolha da Ana Farinha. Ana, o que é que acabámos de ouvir? Uma banda espanhola, Los Gritos, com o tema Veo Visiones. Nesta altura muita gente tinha visões, em 1969, um single que saiu pela Belter, pela editora de Barcelona, e que, sendo uma editora bastante grande, que impulsionou imenso o movimento independente em Espanha, Finders Keepers acabou também por compilar vários temas da década de 60 e 70 numa compilação Absolute Belter. É daí também que vem este tema dos Los Gritos. E é uma coletânea que recomendas para quem quiser descobrir sons mais psicadélicos e talvez progressivos. Sim, também tem ali muitas incursões no prog rock. Muito bem. Vamos agora para 1974, para o quinto disco de Neil Young, On the Beach. Na altura este foi o sucessor do muito aclamado Harvest, e também por isso não teve assim tão boas críticas, e os fãs de Neil Young rejeitaram um pouco este registro, porque tem temas muito mais lentos e também aqui as drogas a surtirem muito efeito neste On the Beach de Neil Young. Vamos escutar o registro, aliás, o tema Revolution Blues. É uma das faixas de On the Beach de Neil Young de 1974. Population down. Floresta Encantada, primeiro com Neil Young em 1974, escutámos Revolution Blues para o registro On the Beach, um álbum que sucedeu na altura o aclamado e muito bem sucedido em termos comerciais, o álbum Harvest, aqui em On the Beach, um disco mais calmo, com menos arranjos, também fruto, há pouco estava a falar das drogas, e este disco ficou conhecido por uma droga que a banda de Neil Young apelidou de Honey Slides, um chá de marihuana com mel, e devia fazer bem à voz, e a seguir ao Neil Young com Revolution Blues, estivemos com uma escolha da Ana Farinha, mudámos completamente de agulhas entretanto. Ana, o que é que acabou de passar na Floresta Encantada? Eu estou um bocado preguiçosa, por isso trouxe outra música daquela coletânea incrível, que entretanto já sei como é que se chama o subtítulo. E vais dizer vou dizer todos, de uma vez. Mid, Mad, Mock, Mock and Spanish Psyxploitation from the Cradle of Spanish Pop. Muito bem. Ouvimos o Rudy Ventura com o tema Yamasuki, o lado A, se não estou em erro, de um single de 1971. E agora vamos... O lado B, desculpa. Ah, desculpa. O lado B. De Rudy Ventura. Entretanto, vamos passar para outro som completamente diferente, agora com Donovan, o britânico Donovan, no registro Sunshine Superman de 1966. Aqui o songwriter Donovan a abraçar completamente o psicadelismo. E vamos ouvir um tema que tem-me a citar, chama-se Three Kingfisher, é Donovan, em 1966. Twelve kingfisher birds shall you have, dive and swim in the ripples of your love. Oh, I dreamed you were a jewel sitting on golden crown on my head. Look at the tiny oceans in my hand. Waves of liquid colors touch the sand. Oh, I dreamed you were a jewel sitting on a golden crown on my head. My we'll be right back. A Floresta Encantada, primeiro com o sonho hippie de Donovan, em 1966, no registro Sunshine Superman, escutámos um tema dominado pela sitar, a faixa Three Kingfisher, então em 1966. Entretanto, estivemos com uma música trazida aqui à Floresta pela Ana. Ana, o que é que acabou de passar? mais música latina, desta vez com Los Destelos, com os Los Destelos de Henrique Delgado, um dos precursores da xixa psicadélica peruana, e aqui com integrações também de ritmos cubanos e de psych, Latin psych, diria eu, neste tema de um álbum que saiu em 1971, o álbum Constelación, e ouvimos o tema Onde Está La Hierbita. Muito bem, Los Destelos, em 1971, na Floresta Encantada. Agora, vou seguir para os Quicksilver Messenger Service, uma das mais icónicas bandas do psicadelismo da zona de São Francisco. Vamos escutar um tema ao vivo. Eles deram um concerto em 1968, aliás, deram muitos concertos neste sítio que eu vou dizer, no Fillmore. Em 1968 é o ano em que foi captada esta faixa que vamos agora escutar. Who Do You Love? Quicksilver Messenger Service, ao vivo no Fillmore, em São Francisco. We'll be right back. I've got a brand new house by the roadside, made out of rattlesnake hide. I've got a little bit of chimney made on top, made from a human skull. Come on, take a little walk. Tell me, who do you love? Who do you love? Who do you love? Who do you love? Who do you love? Who do you love? Who do you love? Who do you love? A Floresta Encantada, primeiro em São Francisco, com os Quicksilver Messenger Service. Escutámos Who Do You Love, faixa captada ao vivo em 1968, na sala Fillmore, em São Francisco. Entretanto, estivemos com uma escolha da Ana Farinha. Ana, o que é que acabou de passar? Foram os Black Murda, uma banda de Detroit, mas curiosamente todos os membros da banda nasceram no Mississippi, excepto um que nasceu mesmo em Detroit. Uma banda que esteve ligada à cena rock, funk e psicadélica, e que tem este tema, um tema mais funk, fazendo-se acompanhar com Lenny Walker, o tema People Let Me Know, do álbum The Psycho Funk of Black Murda, de 1970. Vamos só explicar também o nome, porque eles fazem aqui um trocadilho, precisamente para fazer uma espécie de crítica social, mas ao mesmo tempo não podiam pôr a palavra murder nos discos e inventam aqui, metem só murder com A no fim. Há quem considera até que foi a primeira banda rock totalmente negra, mas não acho que seja. Não há provas concretas sobre isso. Vamos agora passar para 1973. É Caetano Veloso, agora na Floresta Encantada. Vamos ao disco Araçá Azul, um álbum mais experimental por parte de Caetano Veloso. Na altura gerou muita controvérsia no Brasil, porque o público não estava preparado para este som de Caetano Veloso e as pessoas acabaram por devolver muitas cópias de Araçá Azul, mas acaba por ser um disco muito importante no percurso de Caetano Veloso. Vamos escutar De Cara Eu Quero Essa Mulher, aqui um tema mais fuzz, mais rock, por parte de Caetano Veloso, em 1973. We'll be right back. A Floresta Encantada com Caetano Veloso em 1973 no disco Araçá Azul, um disco com alguma polémica, não tanto pelas ideias das letras de Caetano Veloso, mas mais pelo som, um álbum polémico pelo seu som mais experimental e que levou a muitas devoluções do disco por parte dos fãs de Caetano Veloso, que de facto não perceberam o que é que se passava aqui. Escutámos De Cara Eu Quero Essa Mulher, Caetano Veloso em 1973 na Floresta Encantada, que entretanto está quase a chegar ao fim. Para o final do programa desta semana fica uma escolha da Ana Farinha. Ana, e vamos fechar a Floresta com o quê? Com um momento mais soul psicadélico, com o Baby Yui, com o tema Running, que nós estávamos agora a falar sobre o início da música. É verdade. Que me transporta imediatamente para o Kelly Watch the Stars do Zer. Tem as notas iguais. Agora, quando ouvirem, vão perceber. Acho que eles gamaram. Se calhar gamaram. O Zer gamaram as notas aqui do Baby Yui. De qualquer forma, este álbum de Baby Yui Story, The Living Legend, é um álbum que foi gravado em 1970, mas que só saiu após a morte de Baby Yui, e já em 1971. Vamos fechar com o tema Running, o original de Curtis Mayfield. É isso, Baby Yui a fechar então a Floresta Encantada desta semana. Ana, muito obrigado e até para a semana. Até para a semana, Tiago.